Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui pra você, dessa vez hoje pra contar um pouquinho sobre causos do mundo da saúde. Olha só, tema inédito aqui no Fuleiros Pop, a gente nunca nem pensou em falar sobre isso, mas pensamos hoje pra trazer pra você isso daqui, certo? E como convidados deste cast mais do que especial, Juliana, tudo bem, Ju? Eu tô com intimidade, posso chamar de Ju? Pode chamar de Ju, Gabão, até porque esse é meu nome artístico, Ju Riso Gineco. Sucesso no Instagram de Goiânia. Olha, faz sucesso com queijo. Perereca. Que demais! Ai, que gostoso. Nossa senhora. Que gostoso. Olha, admiro. Peraí, que isso pode pegar mal. Peraí, eu sou ginecologista, né? Porque eu sou trabalha com pepecas, em geral. Exatamente. Todos os tipos. E junto com a Juliana, temos Leonardo Ribeiro. E aí, Leonardo, tudo bem, velho? Tô joia, galera. Tudo tranquilo por aqui. E aí, você também cuida de pepeca, não? Rapaz, essa pergunta foi capciosa, né? Depende da hora, né? Eu sou casado, né? Então, hoje eu praticamente faço só mastologia, mexo com mama, subi um pouco. É isso. Eu ia fazer uma piada, mas eu achei melhor. Tá bom. Acho que já tá muito justo. E o pessoal da casa, temos aqui José Augusto. Que saudade de você, menino José. Que saudade, Gabriel. Estamos aqui para gravar sobre esse tema muito legal e edificante. Sim, né? Saúde pública hoje, importante. É isso, né? Não sou médico, mas de médico e de louco todo... Nossa, não. Você já mandou não. Essa. Não, eu me recuso. Já foi, já foi. Então vai ficar assim, ó. Fica no ar aí, minha introdução. Junto com o José Felipe Scaparello. Ah, e aí, galera? E Grey's Anatomy de cu é rola. Não, é legal. Não é. Grey's Anatomy ou House? Qual que é o menos pior? Nossa, cara, eu odeio série médica, então pra mim... Eu nunca assisti. Nenhum dos dois? Não. Graças a bom Deus. Tá perdendo absolutamente nada também. É isso, eu sou o Gabriel Figueiredo, tá começando mais um Fuleiros Pop e antes, leitura de vídeo. Tudo de feedbacks pra você que tá curtindo esse episódio, hoje aqui com o pessoal da casa, José Augusto e Felipe Scaparello. E aí, meninos, como estamos? Muito boa noite, Gabriel. Um prazer sempre estar aqui gravando com você, com essa bancada linda do Fuleiros Pop, esse podcast que a gente ama e recomenda pros amiguinhos. Não sei porque você que tá ouvindo não tá recomendando pros amiguinhos, recomende pros amiguinhos. Eu recomendo pros amiguinhos, embora os amiguinhos caguem. Eu faço na internet, mas... Olha, segundo do influencer José, é só você se fazer de vítima, porque todo mundo é uma vítima. Eu acho que vai ser, acho que os próximos episódios a gente podia ser só nesse naipe, né, Didi? Temos recadinhos hoje? Qual é a boa? Não, a boa é que hoje a gente vai fazer aquele jabá interno, porque recadinho nunca falta, a gente tem que sempre agradecer aqui que mal sai... Cara, eu fico impressionado que, tipo, vamos dar um exemplo aqui. Todo mundo acorda ali pelas suas 5, 6, 7 horas da manhã de sua sexta-feira pra ir trabalhar, faculdade e tudo mais. Mas, cara, e, tipo assim, quando dá ali pelo menos 10 horas da manhã, eu já tenho feedback na minha mão do que acho que acabou de ser postado. É isso. Então eu acho isso muito incrível, velho, na moral. É à toa que os números do Spotify refletem isso, né? É verdade. A gente podia falar um pouco sobre esses números, né? A gente postou ali no nosso Instagram, eu postei no meu pessoal e o Fuleiros também postou no perfil do site. Números só do Spotify, claro, que mostram que o nosso 2019 foi pelo menos incrível, né? Graças a quem? Foi um ano só de subida, cara. Só subimos. Sem quedas. E as que tiveram é porque a gente não gosta de quem sai. Então, cara, tipo, sério, muito chocado. E ao mesmo tempo não, porque a gente tem qualidade. Temos isso aprovado nos números. E, bom, sim. E pra quem que ficou curioso e quer mandar feedback dele pra ser lido na sexta-feira, 7 da manhã, como faz? Então, você pode entrar em contato, né, pelas nossas redes sociais. Estamos em todas as redes, no Twitter, no Facebook, no Instagram, @fuleirospop. Sigam lá, gente, mandem mimos, financiem a gente, sigam lá. Ai, não, pelo amor de Deus, mandem mimos mesmo, que a gente quer começar a ganhar boné, é chaveiro, é planta da sua mãe que você acha que lembrou da gente. Qualquer coisa, ó, meu CEP é 1802. Se você não, né, não sabe que mimo mandar, você pode colaborar com a gente, inclusive, lá no Apoia-se, certo? Temos uma campanha no Apoia-se, você pode doar o seu... Esculachadíssima com campanha, né? Ah, tudo bem, mas é a campanha fuleira, você tá entendendo? Mas enfim, tá lá a campanha, você pode doar o seu dízimo para nós que fazemos a tua alegria um pouco mais feliz ou não, né? Então, se quiser sempre, se não quiser também, enfim, solta o play lá e ouvir já, por enquanto está sendo suficiente, né, amigos? Não, tipo assim, não tá sendo suficiente porra nenhuma, Gabão tá sendo... Não, é porque, a pessoa tem que compartilhar. Por favor. Exatamente, cara, o que faz a gente crescer não é você, seu arrombado, ficar ouvindo a gente toda sexta-feira, é você chegar no seu amiguinho e falar, nossa, olha esse episódio aqui sobre desilusões amorosas, parece você, seu fudido. E manda pra ele, porque é assim que os jovens se comunicam hoje em dia. Exatamente, hoje em dia, cara. Conversa saudável entre jovens envolve o quê? Envolve podcast, xingamento. Envolve cobrança de dívida e envolve morte de inocentes. Porque todo mundo é uma vítima, porra. Nós fuleiros somos muito vítimas da sociedade, cara. Você não sabe o tanto que é difícil crescer nessa... Só relacionamentos tóxicos. Nossa, não sei nem falar mais a palavra tóxica. De novo... A gente pode falar tóxica. Eu gosto. Galera, doa aí no Apoia-se pra eu fazer uma cirurgia na minha língua, por favor. Ela é presa. Por favor, galera. Passo por vários problemas, vendo bala no ônibus, mas me ajude. Não, brincadeira, galera, mas é sério. Compartilha. Se eu poder comprar um microfone de verdade. Aqui em casa tá faltando as coisas, galera. Por favor, me ajuda. Meu pai me espanca toda vez que eu volto sem o dinheiro da bala do ônibus, porque eu compro uma marmita pra mim e meus 17 irmãos. E a gente divide. Minha mãe todo dia falava, filho, você vira um youtuber, ok? Foi ver um podcast, eu não tenho que mostrar pra ela que essa mente tá dinheiro. Não, doa lá pra eu poder sustentar o meu alcoolismo. Porque é o único jeito feliz de eu encarar a vida. Então, por favor. Poxa, por favor, eu preciso pagar o psicólogo pra retratar todo o abuso infantil que eu sofri da minha família. Não, e assim, por favor. Eu podia estar roubando, né? É verdade. Mas não, eu tô aqui justamente gravando um podcast pra você. Galera, eu podia ser pastor. Eu tô aqui, na moral. A gente valoriza aí nosso trabalho, mas brincadeiras à parte, sério, galera. Eu acho que, querendo ou não, somos todos pastores. Porque Jesus, quando veio na beira da praia, e disse... Eles quiserem pescadores, mas não pescadores de peixes. Vocês serão pescadores de homens. Podcast é isso aí. Olha a força desse discurso, irmão. Não, e olha a força desse podcast abençoado por Cristo, com seus versículos e parábolas que ninguém entendia em sua época, por isso crucificá-lo. Então, galera, por favor, não crucifique seu amiguinho que fala em parábolas e, por favor, compartilhe o Fuleiros Pop. É isso. Podcast cristão. Quem quer começar? José. Opa, assim, do nada, acho tal. Pra... Pode toda a sua historinha pra gente, né? Ah, então, não, ó, tem duas historinhas interessantes pra quem quiser ouvir aqui, ó, ouvintes. Vocês que, não sei se as pessoas estão acostumadas com a minha voz, mas essa doce voz aqui também tem um hálito açucarado. Olha só. Deus do céu. Faz alguns bons, sei lá, 10 anos que eu descobri que tinha diabetes tipo 1. Eu posso contar também do dia do descobrimento, né? Que foi um dia completamente edificante. Sim. E eu posso contar também do dia que eu quase desmaiei por um ataque de hipoglicemia. Também foi um dia deveras edificante. Bom, fica a teu critério aí. Esse é um pouco mais recente, né? Acho que deve ser. Acho que o dia da descoberta deve ser uma. Né? Vamos é bom pra introduzir. Descoberta sempre é bom, né? É bom pra introduzir, daí já vai contando causas, as pessoas podem. Isso. É, exatamente. Eu, quando era um jovem mancebo, estava lá no alto de meus, sei lá, 10, 11 anos de idade, coisa assim, passei a, sei lá, a ter certos sintomas que pra mim podiam ser algo normal, mas também algo estranho, como, sei lá, sede, fome excessiva, e urinar muitas vezes, cansaço, indisposição, e essas coisas assim. E quando eu vou ao meu querido posto hospitalar, o médico olha pra minha cara e fala, criança tá em fase de crescimento, né? Vamos botar um sorinho aí com glicose pra ele? Meu Deus! Acabou direto. Por sorte, antes de tomar o soro, o nobre enfermeiro que estava lá, o senhor trabalhando, viu, né, tipo assim, ele leu o prontuário lá, alguma coisa assim, e fez um teste de destro em mim, e mal foi a surpresa dele quando o aparelho não conseguia medir o nível de açúcar que o meu sangue tinha, porque tava alto demais. E pra quem não sabe, pra quem não é introduzido nesse meio, uma pessoa comum, quando ela vai tirar o exame de destro, né, que é você furar o dedo e colocar ele num aparelhinho que vai dar o resultado, geralmente é um resultado, pra quem não tem diabetes, é de 80 a 100, um resultado normal. O meu já tinha passado de 600 há muito tempo. Nossa. Tem membros inferiores semi-apodrecidos. Perdão, já tava. Naquele momento, tipo assim, o pau já tinha caído. Eu tô sentindo uma dormência pra baixo do meu pescoço, mas não sei. Acho que deve estar normal, né? Mano, você saca que você poderia ter levado um tiro no pé que você não sentiria. Eu virei pro lado e falei: é a puberdade, né, mamãe? Mas enfim, naquele momento eu fiquei 4 horas tomando soro com insulina, né? Nossa senhora. Ainda bem que você não tomou glicose, porque você não teria entrado em coma. E esse é o... E isso é muito comum, cara. E o diagnóstico do diabetes tipo 1 é sempre traumático desse jeito, sabe? É que é bom saber que eu não tô sozinho. Não. O touro é quando acontece na gravidez, né? Tudo que... Nossa. Pode. A mulher, ela tem um teste, o primeiro teste na vida, que é a gravidez. Tudo que dá pra acontecer de ruim. Eu vou operar, às vezes, o paciente, eu pergunto, você já ficou grávida? Já. Deu tudo certo, ninguém morreu, deu tudo bem. Então, já foi um primeiro teste na vida, entendeu? Pronto. Essa já tá testada, porque você tem uma hora que... E, inclusive, o diabetes, entendeu? Diabetes gestacional é uma coisa muito comum, né? É, a gravidez é um fator de risco, né? Assim, durante a gravidez a gente fica mais intolerante, digamos assim. Mas e casos interessantes, assim, que vocês têm? Juliano, Leonardo, alguém quer começar com alguma coisa que... Eu quero começar a falar... Peraí, eu quero perguntar pro José se ele já mijou e nasceu um formigueiro quando ele mijou. Deixa eu mandar uma coisa. Deixa eu mandar uma coisa aqui, ó, pra todo mundo que tá ouvindo. Todo mundo fala, diabetes você vê quando tem formiga no vaso, né? Mentira. Nunca apareceu. Peraí. Da onde vem essa história? Não, o xixi é docinho. Mas eu nunca tinha ouvido isso. Tipo assim, não, seu vaso enche de formiga. Não enche, cara. O meu não, pelo menos. Não sei. Porque você é uma pessoa social. Que lava o seu banheiro, né? Mas será que não é porque... Assim, eu sou ignorante, não sei. Mas será que não é porque não tem uma diferença entre diabetes tipo 1 e 2? Não. Bora colocar num copo aí e beber. Aí a gente vai... Ó, se eu tiver bêbado o suficiente até o final do dia, a gente vai fazer teste, beleza? Beleza. Fica. Mas já aplica já aplica logo, né, enquanto você bebe, porque, né? Caralho, velho, que escroto, né? Tipo assim, se ele beber o próprio xixi, se tiver muito doce, ele morre. Que da hora, velho. Ao vivo! No título desse podcast, você pode colocar, tipo assim, diabético bebe sua própria urina. Será que deu ruim? Mas, Juliana, você ia contar? Oi. Aí. Não, eu ia começar falando como é que foi que eu cheguei aqui no Fleiros. Olha só. Não, tem tudo a ver agora, porque o primeiro episódio, o primeiro cast que eu ouvi de vocês foi o Empregos Merda. E assim, eu me diverti demais, eu me identifiquei demais com a época mais merda da vida de qualquer médico, que é a época da residência médica, né? Vocês sabem o que é residência médica? Sim, sabemos. Gabão tá formando em psicologia aí, ó. Eu vou fazer o papel daquele cara que é pra ser o nosso ouvinte, sabe? Não, eu não sei o que é uma residência médica. O que é? É um lugar onde vocês moram? Praticamente, né, Ju? Gente, depois que a gente se forma, você escolhe a área que você quer e você presta uma prova, como se fosse um novo vestibular, tem as vagas limitadas, as instituições de saúde, tem inclusive uma indústria em torno disso, né? Igual tem cursinho pré-vestibular, tem cursinho pré-residência médica. E quando você entra na residência médica, é que você vai aprender que o significado da palavra hierarquia. Acho que mais do que no exército. Eu nunca servi o exército, mas, meu Deus, você entra quando você é o R1, que é o seu primeiro ano de residência, você é muito menos do que ninguém. Então, quando eu ouvi esse cast lá do empregos merda, de pessoas sofrendo assédio moral e... provas de resistência física, eu falei, nossa, coitado, esses meninos, eles são coxinha, eles não aguentam um ano de R1. Olha aqui, Ju, eu quero te parabenizar por conseguir chegar até o final daquele episódio. Eu acho, eu fiquei puxando pelo que a Ju falou. Nossa. É algo bem interessante, porque, tipo assim, a instituição hospitalar, né, tipo assim, a medicina como instituição, né, é algo completamente duro e hierarquizado, sabe? Pra usar termos Foucaultianos, né? Sempre trazendo pro podcast aí, ó, na sua cara, sociedade. Mas, tipo assim, ele vai falar justamente, né, sobre essas instituições que, sei lá, o hospital, a escola, o convento, tipo assim, elas todas se esquivaram porque são instituições pra, tipo, dominar de certa forma, né, o corpo e a mente. Então, tem toda uma regra, tem toda uma rigidez nela que é quase que inerente, sabe, às relações das pessoas, porque elas entram lá e elas adotam aquele papel. Vocês dois, Juliana e Leonardo, como que vocês acham que isso se aplica, assim? José, você é muito prolixo, cara. Puta que pariu. Fala de boa, cara. Porra. Que pariu, não precisa disso, não, velho. Tô aqui, ó, se dando pra fazer. Vamos derrubar o José, derrubou o José. Um pouco. É porque na residência... O cara chega, ele entra como um recém-formado, ele é estudante num dia, pega o diploma, no dia seguinte ele tem um carimbo e tá decidindo a vida de uma outra pessoa, tá indicando cirurgia, tá passando remédio, tá fazendo tudo sozinho. Muitas vezes o preceptor tá lá no repouso ou vai chegar daqui 3 horas ainda. E o residente, o R1, né, o que a Ju falou no primeiro ano, o cara não sabe nada. Tem o R2, tem o R3, que vai subindo um pouquinho. O R3 é quase Deus pro R1, porque, nossa, será que um dia eu vou chegar mais ou menos nesse rumo? E depois os preceptores, depois o chefe do serviço, enfim. E acaba que pro R1 sobra aquilo que ninguém quer fazer. Então, relatório, ó, tem que fazer relatório pra R1. Limpar a bunda. Isso é seu. Ó, acabou... de 24 horas de final de semana. Feriado. Nossa. R1, isso é seu. Então, assim, o R1, coitado, ele literalmente come o... pão que o diabo amassou. Eu lembro um dia que eu tava na maternidade de plantão, até com o Ju, a gente fez o período de maternidade junto. E um dia minha esposa me ligou e a gente atendia, assim, 3, 4 mulheres ao mesmo tempo. Aquela maluquice, não tinha parede, uma maca do lado da outra. E meu telefone tocando, 4 horas da tarde, aquele suor, aquele caos. Eu já fui, dona Maria, vai entrando, vai tirando a calcinha, oi, meu bem. E se ficou aquele negócio pequeno, meio... Calma aí. Calma aí. Caralho. Aonde você tá, o infeliz? Eu queria voltar um pouco antes pra perguntar, por exemplo, o ouvinte aqui, que ele quer ser médico e tal, quantos anos são? E, tipo, tem aquela velha, aquela lenda, ou não, tipo assim, o médico, quando ele forma antes de entrar na residência, ele não forma na especialidade que ele quer, né? Ele forma como clínico geral. Então, queria não, que vocês... Não, ele forma como médico, ponto. Médico, ponto? Nem clínico? Sim, nossa. Não é. Que o termo pegou. O povo fala, fulano é clínico geral. Não, pra ser clínico geral, tem que fazer 2 anos de clínica médica. Nossa. Então, o cara forma médico, ponto. Em quantos anos forma, quantos anos se forma um médico, por exemplo? 6 anos. 6 anos, mais 2 se ele quiser ser clínico geral, aí já foram mais 8. 6 anos sem as DP, né? Sem. Acaba... DP aqui também é dupla penetração, é outra coisa? Na medicina o pessoal não costuma bombar muito, não costuma, no geral... Nossa, ó, snob, já começou a esnobação, anda de jaleco, o povo escroto de medicina, tem que apanhar tudo... Não. É porque a média é 5. nós fizemos Universidade Federal. Então, existe um interesse da universidade que você não se reprove também. Porque se você reprova, você não pode avançar muito tempo. Você meio que tranca uma vaga, entende? Então, assim, a média é 5. Você tem que zoar muito pra você não passar. Nossa, assim, denúncia geralmente... aí, hein? Denúncia, denúncia. Sim, mas isso não é preocupante mesmo. É. Você não tá errado, porque de fato tem uma galera que às vezes não tá preparada, mas nesse ponto, na faculdade, nas universidades federais, por não ter um coordenador, não ter um xerife ali, não tem, fica todo mundo meio que... jogado, né? É, exatamente, eu não ia usar essa palavra, mas é isso mesmo. Então, acaba que eu tô vinculado numa faculdade particular aqui em Goiânia hoje, e a coordenadora sabe o nome de cada aluno, conhece o pai, família, o Beltrano. Então acaba que, por esse lado, é um pouco preocupante, porque tem faculdade no Brasil hoje em dia que tá formando médico igual forma... administrador, né? E nada contra, mas não tem comparação à responsabilidade, né? Então, nada contra quem faz curta distância. O pessoal vai mexer com vida depois, e isso é preocupante mesmo, cara. Então, mas ó, isso já puxa uma pergunta que eu queria fazer. Vocês falaram do R1, né? Quando você entra lá no primeiro dia de residência, não dá aquela sensação de, nossa, a faculdade não serviu pra nada? Dá demais. Não, assim, eu me sentia muito vitoriosa, eu tava me sentindo muito médica. Só que no primeiro dia de residência, assim, ó, eu era o R1, parece que meus R2, cara... Nossa, Léo, não sei se eu posso falar isso não, que a gente vai divulgar isso depois, eles vão ouvir, né? Não, vocês podem falar, vocês podem falar, só não cita nome. Eles só são quatro. Só são quatro... Não, então, você exemplifica, por exemplo, se tem um fulaninho... Não, parece que eles não estavam felizes em nos ver, entendeu? Tipo, aí a gente se sentiu muito jogado, não tinha tido, ó, esse aqui e foda-se. A sensação só foi pior do que quando eu virei R2. E eu fiz uma recepção pra receber os meus coleguinhas R1. E assim, alguns deles não queriam nem ter ido, sabe? A gente fez um livro de condutas, porque a gente chegou lá totalmente perdido. Tipo, ó, se vira, tá aqui, essa aqui é suas fichas, toca. E aí, isso é bem legal. Eu vou fazer isso com os meus R-. E nós fizemos uma recepção e um lanche, e quase todos estavam, tipo, achando aqui no saco. Não, mas Juliana, você fez isso, mas pra depois você focar no cu deles, né? Porque e tal, mas depois você foi lá e... Ó, o Léo foi meu R1. Eu fui R- da Ju. E você foi humilhado? Pode falar, ela não vai te julgar. Pode falar. Não, bom que você pode ver. Lava aqui suas magras, Léo. Joga na cara dela. Joga na cara, né? É. Devolve. Não, mas... Casos de família. Arquivo caso confidencial aqui. Mas eu já conhecia a Ju, a gente fez faculdade junto, e Ju é muito, vocês estão vendo aí, Ju é muito extrovertida. Então, era uma farra nós dois no, de plantão. E, Ju, não é porque eu tô mais ou menos no seu rumo, não. Mas foi bom, foi legal. Eu não tenho mágoa. Só fala a verdade. Não. Léo, sempre tem uma mágoa. Sempre. Você teve que limpar a fralda daquele velho que você cagou todo lá. Ela olhou, olha, a situação tá feia, mas olha lá, a gente deu um abraço. Não, deu dois beijos, falou, vai lá, amigo, arrebenta. Não, mas eu e o Léo já perdemos um neném junto. Vocês querem começar com histórias tristes? Nossa, eu tinha separado vamos. Assim, ó. Histórias engraçadas, assédio moral, histórias tristes. Eu e o Léo perdemos um neném junto já. No primeiro no plantão. Mês, né, Ju? Foi dia 18 de abril. Nossa, ficou, né, Ju? Ficou. 18 de abril de 2013. Perdemos um neném. Então, esse é o lado ruim da medicina, né? E o lado ruim da obstetrícia. Eu lembro de Ju me falando isso. Obstetrícia é um clima muito gostoso, de nascimento, de vida, coisa boa. E quando tem alguma coisa assim, é muito marcante. Obstetrícia é maravilhoso. A mãe esperou, agora que o neném, né? Chora. Até então. Porque eu imagino, né? A mãe espera, o pai lá, a família toda, 9 meses e tudo mais. É aquela alegria. Já tem quarto do bebê pronto, enxoval e tal. Aí acontece uma parada dessa, velho. É tipo assim, você se sente no local da família, até porque você faz parte daquilo, né? Querendo ou não, você tá tirando ali o bebê e tá fazendo parte daquele momento que é especial pra todo mundo. Então, acontecer uma tragédia, né, de certa forma, é muito tenso. É horrível. É muito. é horrível. E eu, quando eu terminei a faculdade, entrei na residência, eu tive um pouco dessa questão, dessa percepção de que o quanto ainda faltava, entendeu? Porque quanto mais você vai vendo, mais a medicina vai se mostrando mais fundo, o buraco é muito fundo. Então você estuda, estuda, estuda, de repente chega um caso, você atende e seu preceptor muda a conduta e é um caso totalmente diferente, ela tem uma doença que ninguém nunca viu e o que era para fazer de tal jeito, ah não, para ela é do jeito tal. E aí você fala, meu Deus do céu, acho que eu dá um frio na barriga mesmo. É, mas isso serve de alerta para todo mundo, assim, que não é médico. Gente, quanto mais experiente, quanto mais, assim, pé no chão é o médico, mais a gente vê que a gente é limitado. Então, se um dia vocês forem no médico aí que parece que é o bambambam, que sabe de tudo, foge dele. É, uma coisa que eu mesmo, de fora, que a gente vê mais ou menos, tipo assim, por conversa de amigos mesmo, tipo assim, uma coisa que as pessoas, né, de fora do campo do médico, né, elas têm a ideia de que, ah, você vai no médico para você ser curado, sabe? Ou seja, o médico é aquela pessoa que vai te curar, quando na verdade não necessariamente, né? O médico, exato. O médico ele é mais um instrumento para você conseguir se curar, porque... É um orientador. É, cada um vai ter um tratamento diferente, né? E é muito complicado isso, porque você mesmo acabou de falar, né? Porque o médico tem aquele negócio de se achar o bambambam. O Felipe mesmo falou do pessoal que anda de jaleco e tudo mais. E... Nossa, ó, toda vez que você vê alguém de jaleco, você pega um pedaço de pau e quebra ele. É isso. Assim, sem dó, sem dó. E suja essa porra de jaleco branco agora, com seu sangue. E cria, né? Muito um negócio, né? De tipo assim, de ai, da figura de poder, sabe? Elitismo, imagem, elitismo. É, então. Elitismo. E, tipo assim, e não é nem com os pacientes, nem só com os pacientes, com os outros funcionários mesmo. O pessoal aí acabou de confirmar isso falando da residência, né? Uhum. É, 3 horas da tarde, dentro do restaurante, tá lá o infeliz com o jaleco servindo comida. Vai, não, eu já vi. Nossa. Estudante de medicina, na minha universidade, tem um curso de medicina. Já vi almoçar de esteto no pescoço. Ah, e que maravilha! Leva um bisturi pra cortar a carne também, seu filho da puta. Porque assim, é muito livro, né? Então, assim, não deve ter cabido na bolsa dele, né, gente? Também, né? Tadinho. É muito caro a faculdade, né? Ele não teve dinheiro pra comprar uma bolsa. Daí tá, então, os ouvintes de medicina ouvindo aqui, ó, você que tá nesse momento se perguntando, sabe, do alto da sua Hilux. Na Mercedes, né? De dentro da sua Mercedes aí com ar-condicionado, tá pensando, ué, mas tem algum problema eu almoçar com esteto? Tem. Não, ainda bem que minha família não ouve meu podcast. Só tem médico aqui dentro. Então, mas só que, como a gente acabou de falar, né, sobre esse negócio de, sei lá, do médico que se acha e tudo mais, você tem alguma história sobre isso, sei lá, envolvendo assédio moral no... Assédio moral, né? Ixi, você começa, Léo? Eu começo? Vamos por ordem de gravidade, alfabeto? Vai, começa aí, eu vou tentando lembrar aqui alguma, eu não... Nossa, gente, a pior... Tipo as que a Juliana fez com você, pode contar essas, velho. É, Léo, pode falar, troca meu nome, me chama de Natasha. Não, eu não tô lembrando aqui agora nenhuma, juro de verdade, não tô lembrando nada de que tenha me marcado aqui agora, não. Gente, eu tive uma staff lá no pronto-socorro, funcionava assim, a gente era R1, ficava na porta atendendo as fichas, e tudo aquilo que fosse de uma complexidade um pouquinho maior, você chamava o seu chefe, passava o caso, e ele ditava. Tinha chegado uma paciente, estava com o neném a termo, já era 9º mês, não estava em trabalho de parto, com uma pressão um pouco alta, estava uma pressão de 15 por 9. Só que de manhã, a staff era uma senhora, uma médica tranquila, mais velha. Eu falei, a paciente tá assim, assim, assado. Aí ela falou assim, põe a paciente de repouso, tá? Eu reavalia daqui um pouquinho. E eu não consegui reavaliar a plantão, pegando fogo, trocou a plantonista, o staff, às 13 horas. E aí, quando eu lembrei, falei, tem que ir lá falar daquela paciente. A staff era demônia. Mas, gente, eu chego tremo só de lembrar da existência dessa colega. E o pior é que ela é super amada pelas pacientes. Eu acho que ela veste uma máscara na hora. Porque não é possível um capeta, um Exu daquele... Nome aos bois. Nome aos bois. Nome aos bois. Escuta essa. Aí eu cheguei lá, fui passar o caso pra ela, né? Falei assim, tudo bem, doutora? Tem uma paciente assim, passei o caso pra ela, isso eu e ela. A pressão dela tava por 9, agora eu fiz teoaferita, 14, 10, tinha mudado muito pouca coisa a pressão da paciente. Aí ela ouviu o caso inteiro, falou, vamos lá ver a paciente? Já é uma raridade. Staff na beira do leito fala, tem alguma coisa errada. Falei, ah, legal, vamos, né? Eu já achava essa chefe difícil, mas falei, tudo bem, tá querendo me dar uma força, um apoio, né? Querendo se redimir. Tadinha. De tudo que já me fez. Aí a gente chega lá na beira do leito, ela virou e falou assim, passa o caso. Eu tinha acabado de passar o caso, mas respirei fundo. Falei, então, essa paciente é a fulana de tal, ela tá de tantas semanas, é a quarta gravidez dela, 3 partos normais prévios, ela chegou assim, assim, assim. Passei o caso inteiro, ela virou pra mim, respirou bem fundo, na frente da paciente, falou assim, então, Ju, vamos ver se você já matou esse neném? Beleza. Nossa senhora, velho. Eu falei assim... Hã? O quê? Ela falou assim, pega o seu sonar lá, que é aquele aparelhinho de escutar o coração, né? Vamos ver se você já matou esse neném. Vocês imaginem a cara da paciente que tava sobre os meus cuidados desde as 8 da manhã. Nossa. Tipo assim, né? Olhou pra mim, tipo... O que que tá acontecendo? Aí, ela fez de sacanagem essa demônia, essa Exu. Ela foi funcionar. Porque a gente tem noção de onde que você vai escutar o foco cardíaco. De onde você vai, onde você mira na barriga da mãe pra escutar o coração do neném, sabe? Ela mirou lá pra tireoide, né? Não, Léo, só na bunda, assim, ó. O neném cefálico, que ela só procurando assim na bunda. E eu, quem que eu vou falar? Eu, R1, vou falar, ô, você não vai achar coração e nunca. Ela ficou 3 minutos. A paciente branca, tipo assim, ó, da cor do leitão. Realmente quase deu uma luz ali, né, velho? Chorando, nossa, chorando. Cara. E olhando pra mim naquele ar de ódio, de fúria, sabe? Aí ela foi, ouviu o foco cardíaco, ficou ouvindo. Falou, tá vivo ainda. Vamos indicar uma cesárea. E assim, hoje no meu vasto conhecimento obstétrico, eu acho que foi uma indicação desnecessária. E eu acho que ela indicou uma cesariana e uma paciente com 3 partos normais prévios para me humilhar. Para completar a humilhação. E é tipo assim, é duplo, né? Porque além de ser uma violência contra você, né? Que tava lá... É contra a mãe, é contra, né? É violência obstétrica, totalmente! Né? Não, se eu... Gente, se eu te conto esse caso até hoje, vocês imaginam essa mãe. Ah, eu fui lá no Hospital das Clínicas, a médica quase matou o meu neném. É, né? Certeza. Doutora Juliana, o nome dela. Olha, mamãezinha, se você tá aí ouvindo, não foi ela, foi a outra vadia que estava lá te atendendo. Pode falar a verdade. Já conhece o caso de alguém que agendou a cesárea só pra cair na agenda do médico? Dá, mas só todo dia, ué. O que, que é isso? Conhecer alguém? Não, mas isso não é o comum? Isso é o comum. É, pensei que era o comum. Isso é o comum. E é por isso que a paciente tem que saber, contar de quantas semanas ela tá, saber a partir de quando que você pode indicar uma cesárea eletiva. Porque isso acontece muito, infelizmente. Não que é errado você agendar um parto, mas existe uma data de segurança a partir de tanto. E a mulher, ela tem que saber os prós e os contras, né? Tudo certinho das duas opções. Porque às vezes ela vai em 4 obstetras, mas não vale. O que a vizinha falou, o que a comadre falou, é o correto. Então, o pior que é, né? A sabedoria popular ganha da ciência, né? Isso que de vez em quando desmotiva, porque você conversa meia hora, explica, desenha, orienta, chama o pai, chama a mãe, conversa e um dia antes do programado ela conversa com a vizinha e te liga, ah, doutora, mudei de ideia, eu quero isso, eu quero aquilo, não vou fazer mais isso, então... Eu vou fumar mesmo. E automedicação? E automedicação? Pô, gestante se faz bem pouco, assim, o meu nicho abomina a automedicação, né? Elas morrem de medo. Não, eu acabo tratando um pouco mais de câncer de mama. Então, depois de um diagnóstico de câncer, todo mundo quer dar um conselho milagroso para paciente, né? Então, verdade. O mundo velho de garrafada, de... É babosa com mel. De tudo que você achar e... Meu Deus, Léo, você não levantou esse tópico garrafada aqui, não. gente fica até 2 horas. Mano, sabe o que eu acho engraçado da automedicação? É que na sabedoria popular, o chá de boldo cura tudo. Você pode estar com, sei lá, AIDS, sífilis e câncer, leucemia. O pessoal fala, ah, toma um chá de boldo com não sei o que com certeza, e vai na igreja, né? Porque a igreja é melhor do que médico. Mas é engraçado porque, tipo assim, eu mesmo que tenho diabetes, que eu ouço de, tipo assim, vizinho, sabe? Gente que me manda no zap, sabe? Ô, entra aí, aqui, cara. Nossa, tá vendendo um remédio, cara, que, ó, promete cura pra diabetes, cara. E, tipo assim... Pois é. Mano, eu imagino o quanto de dinheiro que eu já teria perdido. Mas eu... José, o único desse que funciona, desses sites, é aumente o seu pênis, né? Porque esse... Esse é o meu que cresceu 6 centímetros essa semana, olha. Felipe. Oi. O análogo do chá de boldo na nossa área é o chá de folha de algodão. Todas as doenças ginecológicas. E essa questão da garrafada, a gente acha engraçado, porque eu falei que gestante realmente se automedica muito pouco, mas a paciente ginecológica, de uma maneira geral, principalmente a que quer engravidar, ela toma tudo quanto é tipo de enraizada, que faz simpatia, que você nem imagina. Mas assim, garrafada, pelo meu conhecimento, assim, porque já namorei pessoas que quiseram tomar porque achavam que estavam grávidas, é abortivo, geralmente, né? Porque, mano, é uma mistura de raiz, cara. Com certeza não vai fazer mal só pra você, também pro possível feto que tá ali. Então, tipo assim, a pessoa que tomar pra engravidar, eu acho que ela vai perder o útero, na real. Não, tem garrafada pra tudo. Você tá enchendo. Tem a garrafada pra cicatrizar, tem a garrafada pra fertilidade, tem a garrafada pro aborto, tem a garrafada pra dormir melhor, tem a garrafada pro dente clareado, tem a garrafada pra tudo. Deixa, entendeu? Eu perguntar uma coisa, tem garrafada pra ajudar na vida financeira? Tem. Mas essa é mais cara. Essa semana eu entrei no consultório, eu trato paciente com câncer, né? Então todo mundo acaba que no meio da quimio fica careca. E eu tenho um jeitão assim, eu abraço o paciente, dou beijo e tudo. E eu cheguei esses dias no consultório, lá no SUS. Cheguei por trás, assim, tinha uma colega atendendo uma paciente. E eu vi duas carecas e eu cheguei, abracei. Isso aconteceu essa semana. Cheguei, meio que dei um abraço, assim, de lado e dei um beijo na careca. Quando eu vi, era o marido da paciente, cara. Beleza. Nossa, não é possível. Beleza. Cara, eu falei, opa. É costume. Olha, eu acho perigoso essa parada de eu ficar beijando careca por aí, cara. Cuidado. E, dona Maria, fui lá e tá carequinha, né? Caiu o cabelo e fiz um afago. Cara, era um guarda-roupa de 2 metros de altura, hoje eu sei. Opa, essa foi... Aquela hora que você só tira a mão, finge que não preocupa. Essa foi constrangedora, aconteceu essa semana. Mas querendo ou não, é uma coisa que é meio, tipo assim, pra você que tá trabalhando com gente, né, que tá fazendo quimio, que é, tipo assim, é um tratamento bem tenso. Triste. Né? Tipo assim, é extremamente importante, né, o médico, tipo assim, chegar e ter esse lado mais humano mesmo, sabe? Você tem que ter um ambiente acolhedor, entendeu? Pra paciente poder sentir que realmente é aquilo. Tem esperança, né? Tem esperança, tem um sentido, que ela não tá doente, aquilo é uma fase, né? Então, todo lugar que eu trabalho tem essa ideia hoje de ter uma energia positiva, entendeu? A pior coisa do mundo para um paciente com câncer é chegar num ambiente, seja o consultório, seja a recepção, seja a enfermaria, e alguém olhar com dó, ou um ambiente ruim, ou energia ruim. Isso é muito ruim. Eu tava comentando até isso com um amigo meu que é médico, aliás, um beijo aí, Leandro. Aí ele tava falando que, tipo, teve já teve um dia que ele perdeu 5 pacientes. E ele, quando chegou na quinta família pra anunciar e tudo mais, ele já tava totalmente robótico. E ele sabe o tanto que isso lesou a família, e depois ele foi lá, pediu desculpa e tudo mais, quando um familiar lá voltou, e ele explicou a situação dele. Então, é essa parte também da medicina, que também não é muito contabilizado, né, o cirurgião em geral, ou então o médico que perdeu ali o paciente de qualquer qualquer forma, ele tem que contar essa notícia pra família, e às vezes você perde mais de um no dia, no seu plantão. Ter que passar por isso é muito triste pro médico também, né, cara? Porque, querendo ou não, a vida saiu ali na mão dele. Ele é o último bastião ali que tá fazendo essa ponte, né? Entre a vida e a morte, literalmente. Então, você tentar ser humano ao mesmo tempo transpassar todo o sentimento pra família é uma parte muito, como posso falar, não só psicologicamente forte, como também que se você deixar tudo no automático, você vai ferir a família, você não vai trabalhar bem também, né? No outro dia, isso também vai te afetar futuramente com outros pacientes. Eu não sei como é que funciona onde o Leonardo trabalha, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Hospital de Câncer de Barretos, né? O Hospital de Câncer Infantil lá de Barretos. E lá tem um projeto de intervenção para os médicos, para a equipe médica que está cuidando dos pacientes e para as famílias, né? Em Ribeirão acontece alguma coisa parecida, também aqui em Ribeirão Preto, com o pessoal do HC e alguns hospitais particulares aqui junto com as universidades, que é a coisa do cuidado paliativo com a equipe também. Isso. E que assim, não se coloca tanto mais, Felipe, a responsabilidade da notícia na mão da equipe, né? Porque a equipe já está sob forte estresse, enfim, às vezes perdeu no mesmo dia 5 pacientes. Então, além de ter esse acompanhamento psicoterapêutico com a equipe médica, é feito até um trabalho em grupo com esses médicos, né? Não é terapia individual, é terapia em grupo. E com a família. E com a família também, e aí com a família pode ser individual e tal. E aí essa notícia, acho que a conduta agora, quem faz é a equipe ou da psicologia, né? Ou a equipe do serviço social que tá ali. Sim, mas agora, né? Agora. Não, isso agora, é recente, deve ter o quê? Uns 10 anos no máximo. É, e esse serviço é um serviço de referência, né? Ele já é médico há uns 20 anos e ele já passou, tipo, vários. Eu convidei ele, só que hoje, inclusive, ele tá de plantão. E, cara, ele fala que essa parte do psicológico, que se você não tiver um acompanhamento, cara, a Ju aí, o Leonardo, chega a citar a situação aí do bebê, com certeza vocês tiveram depois disso, né? O acompanhamento e tudo mais. Então, se não tiver, cara, eu não imagino nós como seria tivemos. A vida o do médico, me acompanhou, né? E eu acompanhei ele, né, Leonardo? Tem a coisa do cuidado paliativo também, né? Que é uma coisa bem nova também, de você já ir preparando a família. Isso, exatamente. Pra morte ali e tudo mais. E isso é uma coisa que acaba que eu me sinto privilegiado por trabalhar com isso, de discutir isso com as pessoas e, invariavelmente, pensar na minha, né? No meu processo de morte, que vai acontecer algum dia. E é legal reparar que a gente não comenta sobre isso ao longo... Parece que é um tabu, né? A gente não pensa na nossa finitude, que um dia a gente vai... Que isso aqui tudo vai acabar e você vai virar uma placa aí numa foto, um porta-retrato aí no quarto de alguém. E eu já ouvi de paciente, depois nem isso, né? E acaba que, muitas vezes, o próprio paciente nos conta o que que ele quer, o que que ele... Muitas vezes... que o paciente mais sente falta, tá lá internado, é pedir uma bênção do pastor, ou às vezes ele quer pedir desculpa para uma tia que ele xingou 10 anos atrás, ou às vezes ele quer pagar a conta do vizinho que ele... Enfim, essa ideia de morrer e deixar coisas para trás, não resolvidas, também é interessante também, sabe? E também fez parte de uma discussão meio que dentro disso, né? Também que é a questão de eutanásia, né? Sim, é outra coisa. Que é querendo um dondão, né? Uma questão bem delicada, mas é tipo, porque o trabalho do médico é meio que tentar salvar a vida da pessoa, em alguns casos, que a pessoa, a mesmo que a contra gosto dela. Sim. Como que vocês trabalham com isso? Hoje em dia, a legislação, assim, em termos de lei, como que eu vou dizer, é bem certinho no Brasil, é bem definido. No Brasil não é permitido acelerar o processo de morte. Então, uma pessoa que está com Alzheimer, gravis, você sabe que aquilo é degenerativo, que vai piorar, às vezes ela não reconhece mais ninguém, está acamado. O médico não tem autonomia, nem ninguém no Brasil, para desligar os aparelhos, vamos assim dizer. E também não é permitido atrasar, né, fazer medidas desnecessárias. Então, o recomendado hoje, nesse sentido, é fazer aquilo que deve ser feito na medida do que não vou poder explicar, galera? Não postergando algo que é inevitável e não fazendo nada de forma exagerada, de forma desproporcional. Não sei se vocês conseguem. Você não pode, tipo assim, encurtar, mas você também não deve estender, né? Por isso, mais que for. Isso. Fazer o que é possível, mas não muito e também não pouco. É um meio termo muito grande, hein? E isso é muito delicado, entendeu? Sim. Porque, eventualmente, se a família não tiver inserida, se todo mundo não tiver de acordo, vocês vão ver casos aí, de vez em quando aparece no jornal, o paciente ficou na UTI, internado na UTI por 5 anos seguidos, né, acamado, e o profissional não pode ir lá e simplesmente desligar o aparelho. Mas a partir do momento que você já pegou, por exemplo, um paciente com metástase no corpo inteiro, já fez 8 linhas de quimioterapia, não responde mais a nada, tá com uma doença, uma carga de doença muito grande, tá sofrendo. Então, eventualmente, você, para salvar ele, a única opção é abrir a barriga e arrancar metade do intestino, por exemplo. Vou dar um exemplo mais esdrúxulo. Aí, nessa circunstância, você pode, por exemplo, conversar com a família, conversar com o paciente e não fazer nada, não é isso. Mas propor a ele um suporte, um controle de sintomas, oferecer qualidade de vida, oferecer conforto e não fazer uma coisa que só vai postergar um pouco a morte do paciente, entendeu? Mas isso é muito delicado. Isso é E é importante porque, tipo assim, é você humanizar o médico e o paciente. Né? Porque é pouco feito, né? Tipo assim, a gente público em geral não humaniza o médico. Essa é a grande verdade. A gente não vê o médico como humano. O médico tá lá como a máquina da salvação. É, e, tipo, vira, foda-se. Vira muito aquele negócio do cara que tá lá em cima, sabe? De vestido de branco que vai tá lá numa posição de poder, né? É, e muitas vezes o cara tá com dívida, tá com a mulher mal, deu plantão na noite passada, ou tá com fome, não deu tempo de almoçar, ou o cara tá pensando em outra coisa, ou o cara tá com outro paciente mais grave na sala do lado. Então, assim, essa questão do humanizar, não só o médico, isso vale pra enfermeira, vale pra nutricionista, vale pra todos os profissionais, isso é... Pra dentista que se acha médico? Também. Pra veterinário? Então, isso é importante mesmo, cara. Sim. De assunto, assim, como eu disse aqui, minha família é do mundo da saúde, né? Então, ouço bastante histórias assim e tal. Eu queria perguntar pra vocês como é que vocês lidam no dia a dia de vocês, assim, quando vocês estão, assim, numa festa de família, quando vocês estão num churrasco, chega alguém do lado de vocês e pergunta assim: vem cá, eu tô com uma dor aqui no meu braço esquerdo. Você pode dar uma olhada, ver o que que é? Por que você não vira e fala infarto? Você tá infartando. Às vezes as pessoas acham que isso é até, tipo assim, um jeito legal de puxar um assunto com você, entendeu? Fala, e não é? Nossa, você não sabe, deixa eu te contar, você não acredita que eu fiz isso? Deu isso? Fala, pô, não acredito que eu tô com corrimento. Isso durante você tá comendo teu purê, né? De batata. É. Ju. Oi, Ju, já aconteceu com você, com uma amiga minha que é geriatra, já aconteceu. Uma amiga dela chegou assim, do nada, festa de família, igual o Gabão citou aí. Ela falou, você pode ir ali comigo no banheiro? E ela do nada mostrou a buceta. Meu Deus. Mas tipo assim, do nada, ela falou, olha isso aqui, você acha que isso aqui é normal? E ela, mas menina, que isso? Já aconteceu? Não, mas eu recebo muita, numa frequência assim, ó, de pelo menos 2-3 por semana, foto de calcinha e de privada. De gente que eu não conheço no Instagram. E como, tipo assim, mas só a privada e só a calcinha? É, tipo assim, mostra a calcinha. Fala, olha esse meu corrimento aqui, o que é? Foto de dedo que passa o dedo dentro do corrimento. Fala, olha aqui o que Ai, é. Ai, Deus do foto céu. É o novo nude. Sim. É isso, né? Recebo muito, mas é. Aí você vira e fala, você poderia colocar um cheirinho aí no seu vaso. Nossa. É. Tá na hora de limpar esse piso. É. Chapiscaram, você põe aí, chapiscaram legal aí, hein? Você podia colocar assim. É. no meu caso, eu geralmente sou o chato nessas reuniões, então o pessoal já parou de tocar nesse assunto, sabe? Porque geralmente... Quando já chega mostrando as tetas, né? Não, porque geralmente a pessoa vem assim, ó, oh, Léo, eu tô com diabetes, aí agora eu tô tomando chá de rosa branca pra curar, viu? Legal. Aí eu já vi e já descarto. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando você morrer, se liga, então. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Minha mãe tá com câncer de mama, né? Ela é paciente do Nossa. E ela... Agora ela tá super confiante no tratamento porque ela tá tomando polpa de graviola e ela viu falar que não tem nada melhor pro câncer de mama. Aí, ela não. É minha mãe, paciente do Léo, mas vai ficar curada na força. Eu não me sinto bem de rir dessa situação. Deixa cara. Eu perguntar uma coisa. Pode rir, é engraçado. Não dá. Homeopatia não é o que funciona de verdade? É outra coisa. Alguém fala pra mim que tá tomando com toda. Se alguém aí usa homeopatia, desculpa, mas assim, não tem como acreditar que uma gotinha, aliás, um décimo de meia gotinha vai resolver algum problema na vida, sabe? Então, pro ouvinte não, que não sabe o que é homeopatia, o que é? Não, desculpa. É porque eu tenho um ódio de homeopata. Que na boa, cara, o homeopata me dá mais ódio que o chazinho, sabe? Porque o chazinho, não sei, eu acho que a pessoa ainda tem uma boa intenção. Cara, sabe? Para com isso, a ayahuasca é muito bom. Você vê lá, transcende. Mas então, tipo assim, o chazinho, eu acho que a pessoa ainda tem uma boa intenção, sabe? Homeopatia, não. Homeopatia, eu acho que a pessoa é cínica mesmo, sabe? Que ela faz pela maldade. Acho que ela tá... Então o que é, José? Não, tipo assim, é você acreditar que a água tem melhor memória que você, sabe? Tá duvidando das energias da água? É? Não. Quem sou eu pra duvidar da energia da água, né? Eu vou acreditar na energia da água quando um tsunami vir aqui e e avassalar o país, né? Pra pessoa que não sabe, a homeopatia é basicamente isso. É você retirar a essência, entre muitas aspas, essa essência da sua doença e colocar na água. E daí isso. Você vai, tipo assim, mexer, sei lá, uma gota num litro de água. Daí você vai pegar desse um litro de água, pegar uma gota desse um litro de água e vai colocar em outro litro de água. Vai mexer de novo. E tipo assim, quanto mais você fizer esse processo, melhor vai ser o medicamento, segundo os homeopatas. Olha, é tipo assim, todos é aqui nós... É difícil de acreditar, viu? Eu tenho conflitos, eu não dou conta. Todos nós aqui, o José mora em Sorocaba, o Gabão em Ribeirão Preto, nós três aqui moramos em Goiânia, né? Eu, o Ju e o Leonardo. Todos nós moramos em cidades que são um pouco ainda interioranas, apesar do tamanho e tudo mais terem crescido bastante. O que a gente conhece de chácara em locais... Que vende essa ideia de homeopatia e chazinho curativo, meu amigo. Assim, cara, aqui em Goiânia, você dá dois passos pra fora da cidade. Mano, é sério. Cheio. Aproveitando sobre isso, eu já queria que vocês falassem um pouco também sobre efeito placebo, né? Que o pessoal. Nossa senhora! Não, mas é que é sério, é que entra totalmente no, dentro do assunto, né? Porque, tipo assim. Da loucura, vai, né? Não, porque vai chegar a avó, sabe, da pessoa, a tia, a velhinha, a benzedeira, sabe? E vai falar: não, eu odeio chazinho de rosa branca, eu odeio chazinho de quebra-pedra. É, e funcionou, sabe, fi? Mano, aqui, fora da medicina, quer dizer, dentro da medicina, tem uma pessoa daqui da rua de casa. É tipo assim, eu moro num setor que o pessoal é um pouquinho bom de condição. Beleza, né? Todo mundo aqui da rua sabe que a menina, uma certa pessoa aqui, que já tem lá seus quase 40 anos, tem esquizofrenia. Beleza, ela um dia deu um dos ataques e ela conseguiu sair de casa e tal. E ela tava meio que atacando as pessoas um pouco na rua. Não, aí do nada as pessoas, em vez de tentar só segurar ela e tal, acalmar a situação, de repente grita uma senhora que é dita curandeira da rua aqui. Ela simplesmente fala: pega a vara de São Jorge e bate nela, que é o demônio, e ele vai sair. Mano, surraram a menina. Ela foi parar, não foi por causa de esquizofrenia no hospital, foi por causa que surraram ela com vara de São Jorge. Mas assim, ela parou de atacar as pessoas, certo? Então, me interessa é o resultado, não o método mesmo. Verdade. E funciona, José. A homeopatia deve funcionar também. Se curou. Mas, casos engraçados aí, o que vocês já passaram de engraçado aí? Nossa, ah, eu tenho uma boa. Quer dizer, assim, hoje eu rio dela, mas no dia eu meio que, não sei descrever como eu fiquei. Eu já fui fazer um exame especular numa paciente, sabe? Um exame de Papa Nicolau, assim, de colher uma prevenção. E achei uma azeitona lá dentro, gente. Mas, tipo, não era uma azeitona inteira, era só uma bandinha da azeitona. Sabe quando a azeitona tem o caroço e você corta assim? E aí eu fui colher a prevenção da paciente, passei o aparelho, eu abri, vi um negócio meio verde assim, ó, na ponta. Eu falei, gente, o que que é isso? Comecei a achar que pudesse ser, sei lá, um tumor, alguma coisa. A hora que eu passei, o negócio veio saindo no aparelho e era um pedaço de azeitona. Aquele cheiro de oliva, né? Aquele cheiro de oliva e conserva. Bom que conservou, né? Bom que conservou. Gente, eu olhei pro azeitona. Tava quente, Ju, tava quente. Dava pra comer, não dava? Senhor da glória, filho. Não, mas é sério, pra quem gosta de azeitona aí, quer apimentar as noites com o maridão e tal, mano, Deus. É uma boa pedida. Eu já vi mel, já vi chantilly, agora azeitona, eu que confesso isso? Que... Foi um pedacinho. É a pizza do Faustão? Porra. Ah, velho, sushi erótico. Eu tava tão cansada no dia, ela era minha última paciente, assim, do final do expediente, que eu fiquei sem reação, sabe? Você não compreendeu. Ela levou um lanche pra você, poxa. Imagina a Juliana escrevendo um receituário assim, mastigar direito, suas alimentações. Depois ficou, virou, a gente achou graça, mas na hora, assim, eu simplesmente me senti mal de pensar assim, pô, será que eu preciso mesmo desse emprego? Nossa senhora! Aquele momento que você para, você repensa toda a sua vida, sabe? Que vida, levou pra aquele exato momento, né? Exatamente. A minha amiga que ia participar... Ela é enfermeira há muitos anos já. Ela falou que uma vez chegou um... Mas ela trabalhou no hospital aqui, que ele é muito famoso pelos erros médicos, que é o... Ela trabalhou muito tempo lá. Aí, beleza, né? Aí ela falou que chegou um paciente lá e plantão de madrugada, às 3 horas da manhã, e ela mega cansada já, que ela tava auxiliando em muitos partos. E o cara chegou lá, tava com sangramento no reto e passaram pra ela, né? Aí falou, ah, vê o que que é aí, porque fulano e ciclano estão ocupados agora, você vai fazendo pros primeiros atendimentos, blá, blá. Ela falou que na hora que entrou, tava o cara já meio que, tipo, não sentado só com um lado da bunda na cadeira, saca? E ela, tipo assim, ela falou, ah, o que aconteceu, não sei o que, pra fazer o prontuário e tudo mais. Aí ele falou, olha, eu tava tentando fazer uma coisa, só que deu errado e quebrou uma lâmpada dentro do meu c... Grande clássico. Aí ela... Caiu em cima da lâmpada. Não dá, cara. Dá. Você sabe que dá. Lâmpada. Não é de vidro, mano. Morolux. Sabe Morolux, assim? Aquela que faz curva. Que é pra aumentar o prazer, sabe? Pra ir enroscando. Filho. Não podia fazer a musculação, né? Tipo, fazer um movimento de expulsão. Porque senão cortava ele inteiro por dentro. Então, cara, foi um trabalho que, tipo assim, é sério, ela falou que eles passaram 6, 7 horas só pra fazer retirada de todos os cacos de vidro e fazer lavagem e tudo mais que tinha que fazer. Então, cara, imagina essa situação de merda, porque, tipo assim, já um pouco... É uma parada que eu acho que vocês podem citar, que eu acho que passaram muito na parte da residência, que é a parte de mexer com a parte fecal, né? Dejetos, tipo assim, né? É, com dejetos. Causa incômodo. Agora, quando você tem que mexer uma pessoa que ela tá cagando vidro. Porque aí ela quer ser um vagalume, né? Ela quer ser um vagalume. Acho que complica um pouco a situação. Meu tio uma vez pegou um cara com o pênis preso numa roda de caminhão. Nossa. Sabe, meu Deus. Juro por Deus. Cara, a gente tá aqui com o Gabriel, que é psicólogo, né? Deve ter uma explicação freudiana pra isso, sabe? Sempre tem. Deve dar um tesão, né, velho? Ela vê a lâmpada assim e fala, aquela lâmpada lembrou o pênis. É bizarro. Ai, ai, Léo, o que você tem? Nossa, eu ia contar alguma coisinha aqui, mas depois dessa da Ju e... Conta, cara. É engraçado, mas... Conta. Cara, eu ia contar de quando eu quase entrei em coma por causa de hipoglicemia, cara. Agora eu tô desmotivado a contar. Não, porra. Meus negócios aqui são tudo fichinha. Experiência, cara, experiência. Pro pessoal entender que vida de médico, além de ser humanizado, não é fácil mesmo. Profissão como qualquer outra, velho. Você vai sofrer, vai chegar coisas estranhas, mas o médico é engraçado porque você tá lidando com a loucura da vida das pessoas também, né? Não é só, tipo, mano, quantos médicos aí não chegam? Tomara que médicos mandem aí feedbacks, que a gente tá muito querendo isso. Com um cara que, tipo, quebrou o próprio pau, esse tipo de coisa, a gente tá louco pra ver esse tipo de história também, mas, cara, qualquer experiência é experiência. É, de vez em quando chega essas coisas malucas, sabe? Eu, em mama, eu tenho alguns casos assim, estranhos, eu já tive paciente que chegou com a mama uma vez dilacerada, com mordida de cachorro. Que isso? Eu fiquei entendendo, eu falei assim, como que ela tive que levar pro centro cirúrgico e dar ponta? Assim, nossa, foi, velho, foi nessa gravidade? Foi. Léo, tem uma da nossa época também, você lembra aquela paciente que ela falava que ela era juíza de rodeio, que ela tinha um monte de agulha na mama, que iam propor uma mastectomia bilateral pra ela? É. Essa é famosa ela, também. Realmente ela chegou e a mamografia dela é alucinante. Você olha a mamografia, tem 30, tô exagerando, tem 30 agulhas de cozinha em cada mama. Não, não é possível. Agulha de costura, perdão. Você olha a mamografia, você desacredita. Você fala, não, não tem... Não, mas por quê? Como que ela conseguiu esse feito? Então, a paciente tem um pouco de história psiquiátrica, ela tem os punhos cortados, então a gente não sabe bem até que ponto isso não foi em alguma crise e uma automutilação. Mas ela contar, ela ao longo deu a comer essa paciente por muitos anos, uns 4 anos, fugindo, tentando tirar da cabeça dela a ideia de arrancar as mamas. Ela não sentia dor, sabe? Embora as agulhas lá dentro meio que calcificaram. Nossa, chegaram a esse ponto de... Nossa, por isso que eu fiquei fazendo intervenção cirúrgica, né? É, e alguém no interior tentou arrancar algumas agulhas dela, mas na hora que corta a pele e sangra e junta com gordura, você não acha. Alguém tentou. Não era só pegar um imã? Um imã? Não acha, cara. Mistura com sangue, então realmente a única forma ali de abordá-la seria arrancar as duas mamas. Só que isso é um crime, não tem como fazer isso, né? Tirar sem nenhuma mama, sem nada, por conta de... De 30 agulhas, né? Que absurdo. Porque é coisa boba, né? Coisa boba. Eu devia ter operado. O medo era operar e reconstruir, botar prótese e ela enfiar a agulha de novo. É, então, sim. Ah, sim, é sim. Não era só chacoalhar assim, sair, cair. Tava furado mesmo, porra. Não, Felipe, não tava furado, não tinha lesão de pele. Isso é que é o mais engraçado, porque se você acha o trajeto de onde entrou, você... Oh, isso é coisa do demônio. É coisa do demônio. Tem demais aquelas coisas do programa do Ratinho, que ele ficava... Tem coisa do demônio, tem que pegar uma vara de São Jorge aí, Meu patinho não funciona, mas a agulha ia surgir do nada no seio dela. Demônio, certeza. É o maligno. Maligno. Azeitona aparecer do nada, né? É. Não, imagina a queixa dela no hospital. Doutor, tô sentindo umas pontadas no peito. Nossa senhora, piada merda. Então... Gente... Ah, pode falar, Ju. Não, eu ia contar uma vez que eu fiz um pré-natal de uma menina de 11 anos. Eu já te contei essa, Leandro? Que? eu já sei dessa. Essa? Gente, essa história não é engraçada, não é pra ser, né? Mas assim, chegou lá no Hospital das Clínicas, também no SUS, ela foi encaminhada pro pré-natal de alto risco, porque ela era muito jovem. E ela, o curioso, assim, é que ela era muito infantil. Ela não tinha, assim, mama, cintura, não tinha o corpo de moça, ela era ela fazia birra, por qualquer coisa, né? Infantil demais. Estourando uns 40 quilos. Ela era muito mignon. Nossa sabe, senhora. Essa pacientinha mignon. E a hora que ela entrou no consultório, ela entrou com a mãe, né? E eu falei assim, isso aqui é abuso. Pensei na hora, né? Pedi a mãe pra poder dar licença do consultório, que eu queria conversar com a menina, sozinha. E a mãe apresentou alguma resistência, sabe? Não queria. Falou, por quê? Eu falei, deixa eu perguntar umas coisas pra ela, vai ficar mais à vontade. Não, ela é minha amiga. Ah, não, tá aí. Não queria sair de jeito nenhum. E aí eu fui um pouco mais firme, ela saiu, eu fechei a porta. Eu falei pra ela assim, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi que eu vou grávida? Ela virou pra mim, riu, falou assim, ai, vai falar que você que é a médica, não sabe. amém. Aí eu falei assim, ah, você tem um namorado? Ele tem 16 anos, tem um ano que a gente namora. Falei, ah, então tá bom. Então tá, pode chamar sua mãe. Então tá de boa, né? Então tá de boa. Gente, essa paciente em particular, que triste, ela teve um dos piores pré-natais que eu já vi, assim, ó. Eu não sei, Léo, se você já tava lá, se é o R1 ou R2, eu sei que ela foi uma paciente que foi pra aquela nefrostomia, assim, ó, bilateral. O que é nefrostomia? O que aconteceu, gente? Ela fez tanta pedra no rim, mas tanta pedra no rim, que começou a entupir, assim, o ureter dela. Aí passou um catéter, passou um duplo J bilateral, Léo, assim, como se fosse um fiozinho mesmo, assim, de borracha, só pra deixar o ureter aberto e poder drenar o xixi. Vocês imaginem as cólicas do que essa pacientinha tinha. Do rim pra Nossa baixo. Nossa senhora, velho. Passou um caninho, gente, lá da uretra. Então, vocês imaginem, lá na vaginal, da uretra, passou pela bexiga pra subir, pra chegar até o rim, pra manter um canalzinho pra descer a urina. Ela expulsou os dois catéteres. Ela terminou a gravidez com duas bolsas de xixi nas costas, assim, ó, drenando urina direto do rim pras costas, porque ela não tinha condições, assim, não tinha como operar enquanto o menino nascesse, enfim. Na boa, cara, na boa. 11 anos tá o quê? No quarto ano, né? Nossa, quarto ano, quinta série. Quarto ano, quinta série. Quarto ano já tem que ter educação sexual pras crianças. Quarto ano já tem que ter surra, né, ainda. Cara, você ir distribuindo camisinha nas escolas, cara, na boa. Ou garrafada, né? Ou garrafada. O que for mais prático. Educação sexual nas escolas, viu? Eu, assim, que lido basicamente com anticoncepção, meu assunto favorito. É impressionante como as adolescentes, as mulheres adultas jovens, assim, chegam no toro sem a menor noção da gama de métodos contraceptivos, da taxa de falha dos métodos contraceptivos que elas adotam. E, nossa! É porque, assim, eu sou muito ativa nas minhas redes sociais. Aí, todo dia, meio-dia, eu respondo uma pergunta de seguidor. Tem uma vinheta, chora lá, a hora da pergunta do dia. Nossa, assim, aliás, a gente mais vai fazer o Instagram menos no final para os ouvintes poderem seguir. Oh, põe aí mesmo. Sim. Quando já tá lá no Insta, já tá lá no Insta. Quando, mais ou menos, 65%, 70% das dúvidas das pacientes são em relação a método contraceptivo e falha. Então, assim, não existe método infalível. E, por exemplo, um método do que as pacientes amam, que é pílula do dia seguinte, tem uma taxa de falha de 5%. É outro método que todo adolescente adora, que é esse coito interrompido. Nossa, mas é muito bom. Taxa de falha de até 27%. É bizarro você confiar. Tá safe ainda, 30% tá confiando. Vulgo roleta russa. Exatamente. Sim. É a taxa de falha da camisinha em uso perfeito ou correto, 2%. Aí, ó. Aí. Mas ainda é muita taxa. É alta, não, não, não, mas ó, o coito interrompido, se você seguir o aplicativo. E tá lá, poucas chances. E uso perfeito ou correto, coito interrompido, 4% de chance. Ah. Só? Só? 4% de taxa de falha. É. Tá safe. Sexo anal? O cara vai riscando Deus não, nada. Deus não permite. Deus não permite. Ah, é verdade. Não, mas o coito interrompido é o famoso na trave, né? Tá, o Tafarel defende, mas não todos, né, cara? É foda, velho. Ai, ai, ai. Sei nem se isso cabe encaixar no cast, que agora ele ficou meio fora de contexto, mas tem uma história muito boa de R1, que não era eu R. Existia uma paciente muito famosa, ela tinha passado por uma cirurgia que tinha dado muito errado, assim, ó. Vocês imaginem, mais ou menos, que era uma cirurgia de retirada de vesícula. Vocês imaginem, assim, que o fígado é a copa de uma árvore, aí tem vários galhos assim, descendo dele para juntar no tronco principal. A vesícula fica do ladinho ali do tronco principal. Deu alguma coisa errada na cirurgia da Rosa? A gente não sabe se foi uma barbeiragem, se foi uma cirurgia que tinha uma dificuldade técnica, que na hora do cirurgião tirar só a vesícula, ele cortou o tronco lá em cima, pegando a raiz dos outros troncos da copa da árvore. Entende? Assim, ó. Ele fez uma lesão muito alta. Então, essa paciente, ela drenava toda essa bile, tudo, pra cavidade peritoneal. Ficaria na barriga. Cara, e aí inchadaça. Inchadaça. E ela tinha um buraquinho, assim, ó, perto da linha da calcinha, assim, perto da junção da coxa, que ficava drenando essa secreção. E era uma cirurgia dificílima de reconstruir, de fazer. Ninguém dava conta. e juntou todos os chefes do serviço e avaliava o caso e fazia tudo até exame. Ninguém dava conta de operar, ninguém dava conta de operar esse paciente. Ela era uma paciente muito carismática. O hospital inteiro conhecia ela. Ela tava sempre lá com aquela barrigona, com aquela bolsa de sei lá o quê. E aí veio um cara, cirurgião aqui de fora, que olhou o caso. O cara não tem nem vínculo com a instituição, nada. Falou, eu opero essa paciente. Ela já tinha passado, assim, por na mão de 15 caras gabaritados. E ninguém pegou. E ninguém pegou. Ele falou, eu opero essa paciente. Virou um acontecimento, um HC. Ah, a Rosa vai operar, não acredito. E juntou aquele circo, aquela festa, pra assistir a cirurgia, que era uma cirurgia de altíssima complexidade. Aí, o que funciona o procedimento cirúrgico? Na véspera, você precisava soltar uns avisos. Tipo assim, ó, amanhã eu tenho essa e essa cirurgia, pro centro cirúrgico se organizar e reservar a sua sala, o seu anestesista, essas coisas, né? Seu material. Seu material. Tudo. Quem faz isso, adivinha, quem vai lá soltar os papéis? O R1. É claro que é um R1. E veio um cara, gente, tinha um circo armado pra esperar esse cirurgião. É como se fosse um pitangui do aparelho digestivo, pra poder chegar e operar a Rosa. O cara me chega de outra cidade, a paciente internada, e na hora da cirurgia, a cirurgia não tá marcada. Como assim? Não tem sala. O que aconteceu? Não, R1. Nossa. Deixou de acontecer uma cirurgia, assim, de anos de espera, porque o R1 não entregou um papel. Aí depois que é humilhado, não sabe por quê. Depois que eu chorandinho na cantina. Vocês imaginem, gente, o que que foi pra esse menino. A responsabilidade. Estavam todos os chefes do serviço pra assistir a cirurgia do médico convidado. Só queimaram o diploma dele, carteirinho, o que tivesse. Valeu, medicina, foi muito bom aí estar com você. Você sabe quem é, Léo? Não, também não. Eu tô meio perdido. O mundo que eu vivia, nem da Rosa, mas... nem da paciente. Hoje ele pede dinheiro no semáforo ali. Pra... tá enrolado. Ai, coitado, cara, coitado. Nossa, todo bullying pra ele foi pouco, coitado. Ah, coitado não, coitado não. Coitado dela, coitado dela, né? É, que tá lá há anos. Gente, esse... não, vocês não têm noção. Conta a história, Ju, e depois teve a cirurgia dela? Léo, não sei, não foi... nesse dia não rolou. O pessoal fez de tudo lá pra poder arrumar uma sala, material no CME, mas não rolou não, esse dia não rolou. Não sei se ela operou não. Eu acho que você não é lá não, Léo, porque eu não era nem residente, eu era interna. Eu rodava nos ambulatórios que atendia ela, entendeu? Entendi. E aí o residente, depois eu te conto quem é. Ah. Em off. Em off, era só pra vocês terem, não, tô, que o R1 é fodido. Então acho que já deu, né? Então acho que é isso. Então vocês agora vão salvar as faixas de áudio de vocês aí do iPhone. Peraí. Calma, a gente tem que também, né, falar para os nossos ouvintes, quem quiser seguir o nosso querido Leonardo, nossa querida Juliana. Como que vocês estão aí nas redes sociais? Aí, Ju, divulga aí. Eu sou @juriso com 2 Zs. R-I-Z-Z-O, Gineco. Juriso Gineco. Todo dia, meio-dia, de segunda a sexta, nos stories. A pergunta do dia. Eu tô conferindo o meu aqui rapidinho, acho. Que tá... Nossa! O do Léo é Ribeiro Léo com 2 Is. Aí, obrigado. Essa é a menina de ouro do Instagram. Valeu, Ju. Ribeiro Léo. Aí, é isso aí. Quem tiver suas dúvidas, ó, se tiver alguma coisa estranha acontecendo com você, ó, vão lá na DM. Uma azeitona, né? Sobrando. Vão lá na DM deles. Gente, por favor, não façam isso. Não, sempre lembrando que a internet funciona 24 horas. Liga, faz videochamada. Faz videochamada. Nossa. Nossa, passou uma moto. Eu até botei aqui, mas só que já tava tarde. É que passou aqui, ó, rodando na frente do... Não, pera aí, eu tenho que fazer elogio. Você tem um jeito de falar muito, muito gostoso. Ai, que delícia. É muito bom. Eu achei não que é, não é aconchegante, não é aconchegante. É a crença que a água... Deixa o médico responder, o filho da puta. Não, ele vai saber mais que eu. Chazinho só de fita, né? Meu Deus do céu. E ela tava meio que atacando as pessoas um pouco na rua e tudo mais. Um pouco. Meio que atacando um pouco. É. Ela jogava não. A pedra e puxava de volta, né? Acho que... vocês têm mais alguma coisa pra contar, falar? O que, que vocês querem mais abordar? Não. Não. Gente, o Léo fez isso comigo. A gente gravou um vídeo junto pro IGTV, um vídeo ótimo, falando de fake news, de mamografia e tal. Falei, então, Léo, você quer falar mais alguma coisa? Ele olhou pra câmera e falou, não. Então, foda-se, né? Objetivo, pô. Aí, Léo, você pode dar licença no meu consultório? Exatamente. Não. Mas... De vez em quando, eu fui sincero. A gente conversou pra caramba. Aí, você quer falar mais alguma coisa? Pensei assim, uns 2 segundos. Não, a gente já falou. Não. Já falou. Não quero. Você acha que eu vou morrer, doutor? Sim.